Há um fumo que entorpece os caminhos. É espesso e legítimo estar de costas. Os verbos não se deixam iludir, mas por razões que desconheço repetem-se. De costas entre os caminhos, espessos e legítimos. Tens um papel de frente para ti, estás de frente para o papel. E acreditas no dever, espesso, procurando legitimar. Vês o fumo, um caminho fumegante. Uma forma nova de fumegar. Uma forma nova de ser igual. Uma forma nova de ser antigo. Corrupto. Corruptível. Apodrecido. E vês o fumo, e não tens tempo de testar a espessura do fumo. Estás de costas, escondido entre paredes improvisadas, por razões que acreditas conhecer, mas que eu desconheço. Há um fumo que entorpece o caminho torto, uma manada caminhante, entorpecida, e há o fumo. Uma manada caminhante, endurecida e ao fundo.